permiso para vagar en mis propios. Al saudar o decano, engenheiro Fabián, a Universidade de Passo Fundo estende a sua saudação às demais autoridades dessa mesa, a todas as autoridades acadêmicas que foram mencionadas no protocolo, a toda a equipe organizadora dessa primeira jornada de extensão do Mercosul, a todos os colegas universitários que aqui compareceram, e uma saudação muito especial ao Marcos, que conduziu todo esse processo, né, junto com a sua equipe de organização, aceitando um desafio importante de estender aquilo que era a jornada, né, mais local, mais regional, para o âmbito do Mercosul. Esse foi um desafio que nasceu da constatação do potencial que havia aqui na Faculdade de Engenharia, aqui na Unicem, para fortalecer as redes de intercâmbio e fazer com que as políticas de extensão pudessem avançar para além daquilo que vinha sendo feito isoladamente em cada país. Nós concordamos plenamente com o vice-reitor quando ele coloca que não há extensão sem uma relação de cooperação internacional. Nós precisamos criar laços, fortalecer os nossos conhecimentos, trocar nossas experiências, nossos saberes, para que possamos realmente termos em toda a região sul uma extensão que possa favorecer as nossas comunidades. Porque vindo de uma universidade comunitária, e nós temos conosco aqui a presidente do Fórum de Extensão das Universidades Comunitárias do Brasil, nós entendemos que a extensão sempre é um espaço político utilizado para o desenvolvimento da sua região, como colocava o intendente aqui de Olavarria. É importante que haja essa transferência de conhecimentos em prol daquilo que a comunidade espera daqueles que produzem conhecimento, daqueles que fazem investigação. Então, ao olhar para o programa que a Unicem, que a Faculdade de Engenharia, nos apresenta, nós podemos vislumbrar o desafio que está colocado a todos nós, de olharmos para as nossas semelhanças, olharmos e aproveitarmos as nossas diferenças, mas especialmente podermos estabelecer uma discussão aprofundada de questões que no âmbito teórico são, pelo menos para nós, muito bem estabelecidas, como é o caso da indissociabilidade do ensino da pesquisa e da extensão, mas que ao levar para o dia a dia da vida universitária, ela não acontece tal qual na teoria. Então, há um desafio a vencer esse vazio. No programa também, um outro desafio que se coloca é a integralidade da extensão que fazemos. Também avança a nossa percepção muito no nível teórico, mas alguma coisa ainda precisa ser pensada para que ela se efetive lá, nos ambientes onde nós estendemos nosso conhecimento, onde nós fazemos as trocas com a comunidade. Uma outra questão importante é a valorização acadêmica da extensão. Penso até que começa por aqui. No momento que o decano Fabián coloca que essa jornada superou as expectativas, com mais de 70 trabalhos, como foi citado, né? Nós temos um indicador muito, muito forte de que essa é uma medida de valorização da nossa extensão. A participação aqui mostra o acerto de termos nos unido para trazer todas as pessoas, né, que conhecem e fazem extensão, para nos ajudar também a levar essa valorização para o âmbito de cada instituição. Então, queremos muito agradecer a acolhida que tivemos da UNICEF, da própria cidade de Olavarria, quando aqui estivemos no ano passado, a mesma acolhida que tivemos este ano. Queremos agradecer especialmente, né, a Faculdade de Engenharia, que ao fazer a sua formalizar a sua entrada numa rede de intercâmbio, foi muito além e permitiu que acontecesse aqui essa primeira jornada, que há de ser o passo inicial de muitas outras. Então, agradecer principalmente a todo o pessoal que ficou envolvido nessa programação, que a gente sabe que não é muito fácil de conseguir isso, né? De todos os países, nossos co-irmãos do Mercosul, e que possamos ter uma jornada que nos agregue conhecimentos e que nos faça expandir aquelas boas experiências que cada um trouxe para compartilhar com os demais. Nossa saudação, então, a todos juntos com as nossas boas-vindas. Obrigada.